começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Comigo no estúdio, Rogério Prazinha do Espaço Alcântara e Marco Antônio, Rei dos Pampas. Bom dia, boa noite, Marco Antônio. Tudo bem, meu querido? Uma honra estar aqui. Estou aí, você. Por que Brazinha? Conta pra mim por quê. Ah, eu te conto, mas depois, viu? Ah, depois em off. É o Brazinha do Espaço. Tem que... Ah, meu, é uma história meia cabulosa e meia longa. É mesmo, é? É que, tipo assim, pra esse horário não daria pra falar. Não, nem... Fala de tudo mesmo, tá bom. Não, bom. Mesmo depois da meia-noite não daria. Eu vou ter que te mandar por escrito, viu? Entendi. E, obviamente, tem que passar até cartório, essas coisas, tem que ser tudo e com assinaturas. Tem, assinaturas, tem, porque se colocar no ar, a rádio sai do ar para nunca mais. Para sempre, maravilha. Seu convidado já está na linha. Tá, que honra. Gente, então assim, ó, no programa de hoje, vou ter a honra de conversar com... um cineasta, ele também é artista plástico e professor, ele se considera arte educador, né? O nome dele é Francisco de Paula, ele nasceu em Santos, começou bem jovem nas telonas, né? Ele começou como estagiário, eu vou calcular, acho que ele tinha recém feito seus 18 anos, quando trabalhou como estagiário em dois filmes que marcaram época. Um, Rio Babilônia, né, dirigido pelo Neville da Almeida, que a gente teve a honra de conversar há um tempo, e também num filme que foi, acho que na época, o filme mais caro já feito, até então feito no Brasil, que era Quilombo, do Cacá Diegues. Ele, depois desse estágio, de ser assistente nesses filmes, ele, mais adiante, ainda nos anos 80, ele acabou sendo, não dá para dizer exatamente, eu não saberia dizer se é o, mas certamente um dos mais jovens diretores a capitanear um longa-metragem na história do nosso cinema. Foi com um filme que é super cultuado hoje em dia, um filme que marcou os anos 80, chamado Areias Escaldantes. Tem uma temática anárquico-futurista, tem muita influência de comic books, né, de histórias em quadrinhos ou graphic novels, também de filme noir, quer dizer, e é um dos filmes que, uma das razões de ter marcado época, é que foi um filme que contava com muito pop rock, né, com rock nacional na trilha, mas não era apenas assim, pano de fundo, né, bandas apareciam no filme e também as canções ajudavam a impulsionar a trama, né, então nesse filme tem Titãs, tem Lobão, O Traje Rigor, o elenco é um elenco super famoso, dos atores, no caso, tinha Cristina Axé, Diogo Vilela, Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé, então, e esse filme... Depois de fazer esse filme, ele daí, mais adiante, ele fez um filme ambiciosíssimo chamado Oceano Atlantis. É um filme estrelado pelo Nuno Maia com Arduino Colasanti, com a Dercy Gonçalves, com Antônia Bujanra. É sobre um mergulhador e descobrindo aquela civilização de Atlântida. Isso, aquela civilização submergida, né? Aquela civilização... subaquática. Imaginem só, e fazendo isso, um filme desse, com esse tipo de trama e com um orçamento que certamente nos Estados Unidos e no Canadá usariam para, de repente, laquê para alguns atores. Ele fez um longa-metragem inteiro com isso, super elogiado. Mais adiante ele fez Helena Meirelles, A Dama da Viola, que é um documentário sobre a violeira do Pantanal. Algumas pessoas chamavam de A Grande Dama da Viola Caipira, né? Esse filme na década de foi feito bem no começo dos anos 2000 e provavelmente dá para dizer que sim, que um dos 10 documentários mais elogiados do começo dos anos 2000. Ela até foi considerada uma das maiores musicistas, né? Uma das maiores experts em viola. Por críticos americanos também. Esse documentário, a gente até vai conversar também sobre ele com o nosso convidado. Então, assim, tem muita coisa para falar com ele. Vou parar de embromar aqui, que eu já estou torrando o saco. E ele está aguardando aí, e o enfoque para variar é o nosso convidado, e não o Marco aqui. Então, Francisco, quero te dar uma boa noite. Muito obrigado por estar com a gente. Tudo bem contigo? Boa noite, Marcos. Boa noite, Rogério. Boa noite, ouvintes aí da Rádio Showtime. Muito obrigado pelas suas palavras. Tentando resumir aqui, né? Eu imaginava que tinha sido tanto trabalho, né? E estamos agora começando uma nova vida. Nem sei como serão as próximas filmagens, mas... Certamente. Estou à disposição de vocês para falar sobre o que já fizemos e sobre... Filmei um curta-metragem o ano passado, a gente pode falar também. E, isso. Vamos por partes, a gente fala, vamos falar mesmo desse curta-metragem, a gente até comentou em off sobre ele, mas vamos por partes então, bem assim, querido. Então me diz assim, como é que era o Francisco de Paula criança, assim, jovem, só para tentar descobrir onde é que veio essa semente de cineasta, pode me dizer? Olha, quando criança, contam, né, minha família conta que o meu avô, ele fazia umas projeções, alugava filmes 16mm no fim de semana e a gente assistia. Eu acho que pode ter sido aí que alguma coisa do cinema entrou na veia e tudo. Mais tarde, né, mais tarde, quando criança mesmo, assim, eu gostava muito de jogar futebol. Ok. E tinha um sonho de jogar futebol. Ser jogador de futebol. Cada vez que eu falava isso em casa, eu ganhava uma câmera Super 8. Então eu tive várias câmeras Super 8, eu filmava... Ah, é? Mas jovem, eu não entendi, assim, 10 desculpa. Anos, 12 mas, anos, mas só te, mas só te interrompendo. Futebol, aí me apareceu uma câmera. Então... Tá, mas me explica, desculpa, eu não entendi, era pra te desestimular a saída pelada do jogo isso, de futebol? Era pra que eu não prosseguisse nessa... E aí o cinema foi fazendo parte, eu gostava também, entende? Era um brinquedo que eu gostava, eu tinha projetor de Super 8, eu filmava campeonato de surf, filmava muito esporte, filmava na praia, o meu irmão me levava, às vezes assim, eu subia no ombro dele, né, que era uma câmera simples de Super 8, não tinha zoom, era uma lente só, então a gente ia, ele me levava lá no fundo para filmar os campeonatos de surf na praia, em Santos. Que legal, que legal. E dali que veio. E quando eu terminei assim, o colégio, fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade, me apareceu uma oportunidade de ir para a França. E lá eu fiz, não tocava violão, jogava futebol, mas não sabia que a família não queria, e aí fui fazer uma prova para uma escola de cinema, e eu sabia montar lente, câmera, né, sabia que era um diafragma, eu sabia mexer, então aí eu estudei um pouco. Lá na França. E depois quando eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu já morava no Rio, por conta da faculdade, aí eu comecei, fui estagiário com o Neville, depois fui para o Quilombo com o Cacá Pierre. Mas fala como é que foi que vamos ver bem por partes mesmo, me fala como é que foi que esses convites vieram, porque o Neville obviamente já era conhecidíssimo, o Cacá Diagues também, como é que foi que adentraste os sets de filmagens desses dois filmes que são super marcantes na história do nosso cinema? O Rio Babilônia, eu fui estagiário, então foi através da Liege Monteiro, que era a esposa do Neville de Almeida, que eu a conheci, e ela me deu essa oportunidade. Eu não participava do set de filmagem, eu trabalhava no escritório, aprendi a fazer a... Entendi, na Cineville. Plano na de Cineville. Filmagem, decupagem, então toda a parte de pré, né, da gente fazia o escritório para ir lá. O filme, quem viu... sabe que ele teve muito problema de censura na época. Sim, claro. Censura. Conversei isso com o Neville também, e também com o roteirista. Tiraram João 20 Rodrigues. Minutos do filme. Imagina, um longa-metragem já tem 60, 80 minutos. Aí você tira 20, é quase, você tirou metade do filme, quase. Sim. Então quer dizer que no caso, estavas no escritório lá da Cineville. Eu era um novato, assim, então eu era muito entusiasmado, mas eu visitava o set, era inclusive... pouco restrito, né? Tinha um cuidado com isso. E o Quilombo, curiosamente, eu fui convidado para trabalhar pela Gaumont, que era coprodutora do filme no Brasil. Claro. Uhum. Então, eu tive um contato com Jean-Gabriel Albicocô, que era um grande produtor e distribuidor francesa, francês, né? Que vivia no Rio, que era diretor da Gaumont. E ele me apresentou o Augusto Arraes e o Cacá Diegues. Claro. Uhum. E eles me deram essa oportunidade, que foi uma escola... Que legal, esse foi... filme... Esse filme também teve um histórico de produção assim, super atribulado, né? Por causa do custo e tudo mais. Se eu não me engano, a fotografia era até do Lauro Escorel, né? É, Lauro Escorel. A fotografia é linda e... É que é difícil, né? Você, depois que o filme já está pronto, que tudo é feito, é fácil você falar sobre as claro. Coisas. Mas quando estão sendo feitas, né, foram feitos com muito cuidado. O Luiz Carlos Ripper, que era o diretor de arte, fez um trabalho incrível. Uhum. É, Antônio Pitanga, Antônio Pompeu, Zezé Mota, Tony Tornado. Tony Tornado, Vera Fischer. Né? Vera Fischer. Todo mundo está nesse filme, incrível. O que dizem, que nós filmamos muito, Cacá Diegues filmou quase 6 meses, era em Xerém, uhum. na Baixada Fluminense. Uhum. E na mesma ocasião, o Nelson Pereira dos Santos estava fazendo Memórias do Cárcere, uhum. com Carlos Vereza. Isso. Se eu não me engano, fotografia do Antônio Luiz Mendes. Isso, e de um primo meu também, do Zé Medeiros. José Medeiros. Então, exatamente. De repente, o Antônio devia ser o câmera e o José Medeiros o fotógrafo. Eu acho que eles dividiram, não sei se o abandonou. Assim, uhum. Ensinou todo mundo também, né? Uhum, uhum, um grande uhum. mestre. Exatamente. E me fala uma coisa, Nelson. Querido. O Quilombo, no caso, daí já estavas no set, naquela cidade cenográfica. Ah, e eu trabalhei o filme inteiro. Éramos que 5 diretores de assistente de direção e eu trabalhava com elenco. Que eu tive, assim... Eu devia ter 19 anos, eu tive a honra de ensaiar com o Grande Otelo, imagina. Eu acordava o Grande Otelo, ia ensaiar com ele, passar o que texto. Maravilha. Era uma coisa assim que o cinema te proporciona, né? Claro, A possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas e interessantíssimas e super inteligentes e talentosas. Claro. E aí, só mais uma coisinha, Santos, querido. Mas, querido, assim, nesse momento já sabias que era isso que tu queria fazer da tua vida ou estavas mais de curioso? Como é que era? Não, no Quilombo era uma escola. Então você vê, olha, o fotógrafo era o Lauro Escorel. No início, o câmera era o Walter Casvalho. Uau! Depois ele saiu, entrou o Pedro Farracas. Sim. É, o Luiz Carlos Ripper, diretor de fotografia. O Vitor Raposeiro, diretor de som, assim, também... É muito importante. Uhum, uhum, uhum. Então você estava ali com os melhores, com a equipe, né, os melhores da época. Então ali para mim foi uma escola onde eu procurei me aproximar de todos esses setores. Perfeito, perfeito. E perfeito. Quando acabou o filme, uhum. todo mundo já era vamos dizer assim, já era um grupo, já todo mundo mais ou menos conhecia, foi todo mundo fazer o filme O Rei do Rio. Dirigido pelo Fábio Barreto com o Nuno Léo Maia e Milton Gonçalves. Milton Gonçalves até ganhou o prêmio de melhor ator. Eu que não conhecia ninguém, fiquei sem trabalho. Entendeu? Eu não fui indicado para esse filme, eu não conheci o Fábio Barreto, depois eu fiquei amigo dele, um cara veio a falecer. Esse ano é um diretor fantástico também, uma pessoa fora de série, um homem, assim, um caráter maravilhoso. Gente finíssima. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer um filme. Então eu me aventurei a fazer o Areias Escaldantes. E quando eu acompanhei o Quilombo no Festival de Cannes, uhum. eu conheci um distribuidor de São Paulo, e o Francisco Lucas, o nome dele, a distribuidora dele chamava-se Ouro, lá na Boca do Lixo e tudo, uhum. e ele comprou a minha ideia. Eu tinha um roteiro, eu falei, pô, fiquei sem trabalho, estou acompanhando o Quilombo, não sei se eu vou desistir. Ali eu fiquei na dúvida se eu ia poder continuar, o que eu ia fazer. Ele falou, não, vamos fazer esse filme, gostei do roteiro e tal. Tá, me permite ser meio mal educado sem te interromper, sei que tem várias coisas aí no meio que eu gostaria de perguntar. Me fala assim, como é que foi daí, no caso, a criação do roteiro, né? Porque ele ali tem uma mistura, uma melange, assim, de uns 14 tipos, gêneros de filmes, né? Filme noir, até o grande Neville da Almeida, ele até participa como ator no filme, mas tem comédia, nonsense, tem o lance de futuro distópico, né? Quer dizer, tem obviamente uma influência de Blade Runner, né? Me fala assim um pouco como é que foi a criação desse roteiro, pode ser? Ó, eu posso te contar, não sei se eu vou te decepcionar, porque o que aconteceu? Eu tinha um roteiro que eu escrevi pensando num filme, talvez um filme noir, né? Um filme de suspense, uh-huh. que que era um grupo terrorista que agia num lugar imaginário, que era a província de Cali, uhum. E ali acontecia uma série de coisas e tal, até o desfecho onde eles fugiam, pegavam... Sim, sim, era uma pegada mais policialesca, diríamos assim, né? Mais literatura pop. Tá. E aí o primeiro que aceitou, que eu tinha um elenco original, meu primeiro elenco era o Nuno Leão Maia, que depois foi o Diogo Vilela, a Monique Evans, que depois passou a ser a Regina Casé, a Cristina Xê, que era mesmo a Cristina Xê, o Luiz Fernando Guimarães, que era ele, e o Marco Nanini, que depois virou o Eduardo Rolli. Então o elenco, o Luiz Fernando Guimarães já trouxe a Regina Casé. Então a comédia foi vindo. Entendi. O Asdrúbal, né? Sim, Asdrúbal trouxe o trombone, claro. Uhum. Então entrou. Isso daí já trouxe um lado cômico, um entrosamento entre os atores, que formariam esse grupo terrorista. Claro. E o que foi acontecendo é que nada do que estava no roteiro acontecia. Eu tinha um roteiro todo escrito, desenhado, decupado, todo anotado, ele sumiu no primeiro dia. Alguém da minha equipe mesmo sumiu com o meu roteiro. Eu fiquei sem roteiro. Então eu entendi isso logo no primeiro dia. Esse filme não tem roteiro. Porque, vou dar um exemplo, uma cena, por exemplo, o personagem chega de moto, tira o casaco, atravessa a rua e cumprimenta uma pessoa. Quando ia filmar, o assistente de produção dizia, olha, a moto é do namorado da minha irmã, mas eles saíram. Então eu trouxe a bicicleta do meu vizinho. Então tá bom, então o cara chega de bicicleta, tira o casaco, pois é, meu pai adoeceu e não deu pra trazer o casaco. O cara tá sem casaco. Então tudo ia mudando. Não era e os mais diálogos, era, então... E os diálogos também foram improvisados? É, os diálogos muito improvisados. Tem um diálogo até do Lobão e o Guará Rodrigues. Uhum, do grande Guará Rodrigues, gente finíssima. Uhum. E eles falam, o que a gente está fazendo aqui, né? Então as cenas eram praticamente decididas ali na hora. Por exemplo, tem uma explosão de um carro. Sim. Um grupo terrorista explode um carro. Nós não tínhamos dinheiro para explodir um carro. Então a gente conseguiu o carro, botamos a bomba dentro do carro e na hora que o personagem volta e acende o farol do carro, a bomba explode, né? Você vê o frame todo cheio, assim como estourando o frame, né? Que é o farol, sim. No primeiro plano. E quando volta a cena, você só tem os pneus pegando fogo e a mala que eles precisavam dentro... No chão, dentro do carro, do falecido carro, né? Sim. Então eles entram, pegam a mala e vão embora. Então o filme, tudo era assim, tinha um sequestro de um avião. Nenhuma companhia aérea aceitou ser sequestrada. Porque não interessava a eles o merchandising, né, mostrar. Sim. Então aí virou um navio, encalhado. Uhum. Então foi sendo assim, o filme tem uma cena que a última cena, curiosamente... Só para encerrar esse nosso roteiro, que o motorista de táxi era uma filmagem como se fosse anos 40. Claro, tipo, claro, com o Rear Projection, a projeção de fundo. Era o Sandro Salviati, eu acho que era o motorista, não era? É o Sandro Salviati, o motorista do táxi. E no último dia de filmagem, a gente filmando num galpão de madrugada, nós filmamos o túnel Rebouças no plano, né, a câmera, botamos uma câmera... Fora do... Isso antes, né? Antes da filmagem. Colocamos uma câmera no para-choque da frente do carro, filmamos a frente e tinha uma outra câmera no para-choque de trás que fazia a continuidade. Então um carro passava pela essa câmera que estava atrás. Claro. E ele passava lá na frente, a outra câmera pegava, que a gente chama de plano e contra-plano. Claro. No meio da filmagem, filmamos o plano, né, o motorista de carro, as pessoas atrás, o cabelo voando com o ventilador, aquela cena assim de filme passando atrás, né, na tela. Beleza, e quando foi filmar o contraplano, ninguém sabia onde estava o plano, alguém esqueceu de levar essa cena onde continuaria. Ah, de registrar? E eu falei, bom, então põe o mesmo filme, que o carro vai ficar de marcha ré. Claro. E pede para o ator dizer que o carro está de marcha ré, que é para as pessoas não pensarem que a gente é completamente louco, né? Quando é o motorista, o carro está de ré. Quando é o passageiro, o carro está normal. Claro. E, curiosamente, claro. Essa foi uma das cenas que as pessoas mais elogiaram. O Cazuza, que fez uma pegada completamente de desenho animado essa cena. É, então, e o Cazuza fez a letra da música, Mal Nenhum, falou pra mim, olha, Chico, falem o que falar do filme, mas só aquela cena do táxi já valeu. Então, todo mundo, quem teve aquela ideia? Eu falei, puxa, aquela ideia realmente... Não, muito foi muito uma bacana. Ideia boa, né? Quem é que fotografou o filme mesmo? Assim, ele foi uma criação coletiva. Porque quem é que fotografou o filme mesmo? Tinham que participar para que ele acontecesse. Entendi. Quem é que foi diretor de fotografia do filme mesmo? Antônio Luiz Mendes. Ah, Antônio Luiz Mendes, já conversei com ele há vários anos, antes da Tec na rádio. Grande Antônio Luiz Mendes. Tá, e me diz uma coisinha, querida, assim, e me fala um pouco do Oceano Atlantis, tá? Uma ideia super ambiciosa. Né? 5 anos para ser feito, porque a gente pegou o Collor de Mello, em 93, sim, que acabou com toda... Sim. A 89, né? Que acabou com a Embrafilme. Eu nunca participei de Embrafilme, mas de todo jeito ele criou um vazio, porque claro, ele não pôs nada no lugar, enorme, então ele deixou todas as pessoas sem emprego, sem estrutura. Uhum. E aí nós começamos o filme, filmamos o fundo do mar todo em Fernando de Noronha, com as cenas de mergulho. E depois, um ano depois, eu consegui um coprodutor francês. Aí ele, com esse valor que ele nos aportou, nós conseguimos filmar umas cenas da Rocinha, que era uma ilha, que a premissa da história, as águas da chuva, dos rios, das cachoeiras, do mar, invadiram o Rio de Janeiro e descobriram o Rio de Janeiro, deixando só as favelas de fora. Uhum, brotando, né? É, e aí cada favela vira uma ilha. E o Nuno Léo Maia mora numa dessas ilhas que era a favela da Rocinha. Então eu fazia uma semana de filmagem e aproveitava mesmo a equipe e fazia um curta-metragem até o final, mixava, preparava, onde eu levava para os festivais para tentar apoio pro longa. Entendi. Nisso foram 4 anos... E assim, eu fiz 4 curtas e fiz o filme. E teve um episódio legal também com a Desi Gonçalves, que eu fui à casa dela, levei o roteiro para ela, logo no início, né? E conversamos sobre o personagem, ela achou estranha, porque ela faria um papel como se fosse a Cuca, né? Uma cozinheira, uma feiticeira que vivia, sim, no fundo do mar. Ela achou, sim, meio estranho, mas ela gostou. A gente teve uma tarde bem agradável e eu fui embora confiante que eu tinha conquistado a credibilidade desse filme. Só que passado 2 anos, eu não conseguia reunir o orçamento para filmar a parte que teria a Desi, tinha o Arduino Colasanti, que era o fundo do mar, uma caverna. O fundo do mar, o pessoal, a comunidade debaixo d'água, né? É, os descendentes de Atlântida. Isso. Possíveis isso. Descendentes do mito de Atlântida. Isso. E aí um dia aconteceu da gente ter essa filmagem programada, com fotografia do Dibi Lutfi, estava uma coisa falecido maravilhosa. Eu voltei na casa dela, 2 anos depois, com a minha produtora executiva, a Isa Castro. Então, a Isa Castro ia falar de dinheiro, né, de pagamento, e eu falaria novamente da personagem que ela ia interpretar. Não tínhamos um valor que era como se fosse assim, $1,000, $2,000, mas também a gente fez uma logística que não incomodasse ela, que foi o que ela pediu, sim. E ela não ficasse esperando. Então, a gente montou todo um esquema que ela só sairia de casa na hora que tivesse tudo pronto e tal. Ela ia trabalhar 6 horas. 2 horas em cada dia, seriam 3 dias de filmagem. Conversamos e tudo, e aí ela disse, não, eu não sou a principal do filme, eu quero vender melhor o meu nome. Aí a produtora executiva olhou pra mim, né, como dissesse, ué, você tinha dito que ela ia aceitar. Topar. Aí eu falei, ih, dona Desi, eu estive aqui há 2 anos atrás, sentei naquele sofá ali, a senhora até me deu uma bala, tá lembrada? Ela falou, meu filho... Eu já tive câncer no estômago, quebrei a bacia, quase morri. Você não acabou esse filme? Eu falei, não acabei. Aí ela olhou para a produtora e falou, não, vamos ajudar o rapaz, eu faço. Que legal, filme. E ela ganhou o prêmio do Festival de Brasília de melhor atriz. Isso. Eles deram como coadjuvante, mas ela é a atriz do filme principal. Sim, sim. E ela ganhou mais um valor lá, um cheque para ela. Então, até que valeu legal. A pena, né? Não, muito, muito legal. E me diz uma coisa. E passando um pouco, então, agora pro documentário. Fala um pouquinho, né, a vida dessa Helena Meirelles, assim, é aquele tipo de história que se a pessoa ouvir sem saber que é factual, vai achar que foi inventada para um filme, né? Então, fala um pouquinho da trajetória, como é que tu descobriste a Helena Meirelles, né? Se eu não me engano, foi a Guitar Player, teve uma revista americana que a incensou como uma das melhores musicistas do mundo, né? É, a Helena Meirelles, ela foi descoberta pela revista americana Guitar Player. Um sobrinho dela, chamado Mário Araújo. A família dela já dava ela como desaparecida. Ela é de Campo Grande, né? Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. E aí o sobrinho, quando ela foi encontrada, ela estava assim debilitada, bem fraquinha mesmo, essa irmã levou-a para casa e lá ela começou a tocar e o sobrinho ficou encantado. Ele, inclusive, acho que ele é jornalista, se não me engano, e músico. Ele foi o primeiro que a projetou, assim, porque ele mandou uma fita para Guitar Player. Para a revista Guitar Player. E ela ganhou um prêmio. Querido, para um pouquinho, vou pedir, sabe o quê, pro João... nosso chefe aí da rádio, para tocar então a canção Rincão Guarani, que é de gravada em 94. João, pode tocar, por favor, só para o pessoal localizar bem. Espera aí que eu vou pegar por aqui. Por favor, querido. Qual é a música? É a primeira que você mandou? É, lá de cima no texto, exatamente, tá. Antes das décadas. E o pessoal que não conhece Helena Meirelles, sacar o trabalho dela, deve ter uns 3 minutos só. Vamos lá. Obrigado, querido. Marco Antônio. Muito obrigado, queridão. Disponha. Não, obrigado mesmo. Pois é, pessoal, isso é uma palhinha do talento dela. Fala, desculpa, querido, então voltando ao assunto daí, estava falando do filho dela, que mandou daí uma fita, né, de amostra. É, o sobrinho dela. Dos talentos dela para os Estados Unidos. E ela ganhou um prêmio como revelação do mês. E, e depois, era o ano, acho que 1994, que ela... Ainda não havia gravado disco nenhum. A Guitar Player fez um pôster com as 100 os 100 maiores do século, 100 melhores instrumentistas, não diria dos melhores, né? Os 100 maiores instrumentistas do século. Fez um pôster com a palheta do Jimi Hendrix, do Keith Richards, do B.B. King, todo mundo que a gente, né, Ron Wood, todo mundo, e tem a palhetinha de chifre da Helena Meirelles. Maravilha. Junto. E a partir daí que a gravadora Eldorado gravou a Helena Meirelles e ela virou uma artista conhecida, porque ela foi descoberta lá. Ela já tocava em festas juninas e tudo, mas como artista não. Ela gravou depois 3 discos, né? Sim. Ela faleceu? Uma artista nossa, sim, para ser... Eu pretendo, quanto eu puder trabalhar divulgando a arte da Helena Meirelles, eu pretendo prosseguir, né? Não. Um livro infantil sobre a infância dela. Sim. É que ela nasceu na década de 20, acho que lá pro 25. É, eu acho e ela que faleceu ela em 2005, né? Não foi muito tempo depois de trabalhar com ela, né? Acho que uns 3 anos depois, 2 anos depois de fazer o documentário, que ela faleceu? Ela faleceu em 2005. Ela chegou a ver o filme pronto, até foi no Festival do Rio. Uhum. Eles convidaram a Helena Meirelles, teve uma sessão de tapete vermelho. Isso. Foi muito bacana, lotado, as pessoas aplaudiram ela de pé. Muito. E para minha surpresa, depois que acabou o filme, eu falei: Dona Helena, a senhora gostou do filme? Acha que a gente fez um retratou a senhora bem? Ela falou: Francisco, nunca me vi tão grande. Ela nunca tinha ido ao cinema. Mesmo? E ela falou: que lugar esquisito, hein? Tudo escuro e ninguém fala nada. Eu queria dançar, fiquei com vergonha. Então ela nunca tinha entrado num cinema na vida dela e a primeira vez foi para assistir um filme sobre ela mesma. Que interessante! Ela faleceu com 81 anos. Me diz uma coisinha, a fotografia desse documentário é do José Guerra ou do Jacques? É, do Guerrinha. Do Guerrinha, falecido, né? Também, um grande fotógrafo. É, ele trabalhou naquele Outras Histórias, ele fotografou aquele filme do Bial, que o Bial dirigiu. Isso, Pedro Bial, isso. Isso, eu entrevistei ele, faleceu já há alguns anos, né, o José Guerra. Foi. E querido, assim... E o som do Jorge Saldanha, que é um mestre também, um mestre, engenheiro de som. Dá pra dizer que é o top de sonoplasta, digamos assim, brasileiro em matéria de cinema. É. Querido, nós temos profissionais, assim, muito bons, temos mesmo. O nosso cinema, cada passo que dá pra frente aí, a gente vê quanta gente boa tem. Certo. Nova, gente experiente, com agora que é digital, que as coisas se tornaram um pouco mais leves, né? Uhum. Então o cinema brasileiro cresce sem parar. Sim. Mas é caro, preciso que haja mercado, tem uma série de obstáculos de aí que atrapalham. Claro. E me fala uma coisinha, querido, sobre... me fala um pouquinho do Francisco de Paula... artista plástico e esse teu lado arte educador. Eu acho isso muito interessante, né, de ajudar a despertar o prazer pela arte de pessoas de várias classes sociais. Fala um pouquinho desse teu lado professor, pode ser? Pode. Eu não sou bem professor. Eu estava fazendo o Oceano Atlântico, eu fui voluntário da Unicef lá no Rio de Janeiro. E trabalhei com meninos de rua e tudo. Uhum. E nesse período eu fiz dois filmes com esses mesmos meninos com quem eu trabalhava. Perfeito. Como voluntário da Unicef. Fiz um chamado uhum. Povos Unidos, que é ficção, uhum. e fiz um documentário chamado As Andorinhas. As Andorinhas. Posteriormente, aí seguindo o trabalho, sempre procurei o trabalho voluntário. Sempre me interessou trabalhar, mesmo que... Né, fazer um trabalho social, estar dentro Exatamente. Do trabalho dos outros. Eu mesmo uhum. nunca tive um trabalho meu, mas sempre me engajei em trabalho dos outros. Então eu fiz esse pela Unicef e depois eu fui voluntário no projeto Uerê, da Ivone Bezerra de Melo, que é uma pessoa também, assim, claro. Fora de série. Ela é uma lutadora, uma vencedora, né? Uma educadora, assim, nota 10. E ela criou o método Uerê, que é exatamente para crianças que têm problemas cognitivos que moram em área de risco. Claro. Então ela criou todo um pensamento e desenvolveu isso, e eu fui voluntário, é lá em Bom Sucesso, é no Complexo da Maré, uhum, projeto Uerê, muito forte, e ela é uma pessoa bem relacionada, as crianças têm patrocínio da Suécia, como é a padrinham, né? Sim, crianças, e o trabalho é de excelência, ela é uma pessoa que é reconhecida internacionalmente pelo trabalho dela. Então eu fui pupilo aí dessas pessoas. E com as artes plásticas, é um pouco o meu começo, quando faço cinema, eu começo desenhando. Claro. Então eu gosto do Akira Kurosawa. Uhum. Então eu vou atrás do vermelho, vou atrás daquelas luzes do Han, né, até o azul do campo dos sonhos. Então eu fico buscando cores que depois eu vou ver o que vai acontecer, assim. Dificilmente eu pinto um quadro que eu faço desenho e eu pinte o quadro. Geralmente eu coloco as cores, aí olho, acho que vi alguma coisa ali, e dali eu faço o desenho que, interessante. Que eu acho que estou vendo dentro daquelas cores de, sim, né, sim. De claro, escuro, de contraste, de luz, sim, de sombras. Sim. E, então esse é a minha ligação com as artes plásticas, que é praticamente cinema. Eu faço isso pensando o tempo todo em cinema, em fotografia de cinema, em luzes, em claro e escuro. Até porque essa relação é forte nos teus filmes, né? Quer dizer, é só olhar o Oceano Atlantis e o Areia Escaldante, a gente vê isso direto, me lembro, vários tons vermelhos fortes, assim. Então, é quase como se a pessoa estivesse vendo um desenho animado com atores de verdade. É. Né? Não, eu penso assim, viu, Marcos? Eu sou um produtor independente. Não fiz uma escolha e eu tento manter essa escolha. Que é, agora não, porque agora melhorou muito essas leis de incentivo à cultura, lei sim, do audiovisual, é, o artigo 3º, que é uma onde você consegue o patrocínio, né, o orçamento, o recurso, junto às distribuidoras, às majors, né, as distribuidoras multinacionais de sim, cinema. Então, o cara ganha dinheiro com cinema e investe em cinema. É diferente de você ir pedir recurso lá na Coca-Cola e o cara te obrigar a fazer uma série de coisas que não tem no filme, porque senão ele não aporta dinheiro no seu projeto. Então eu fiz essa escolha de tentando fazer meu caminho com outras maneiras de produção, mas sempre procurei trabalhar com as melhores pessoas que eu via, né? Então eu fiz filme com o Antônio Luiz Mendes, com agora filmei com o Jacques Chewish, filmei com o Dibi Lutfi, com o Pedro Farkas. Trabalhei com Flávio. Fala do curta, Bueno, antes que a gente esqueça. Fala do curta aí, antes que a gente esqueça. Fala desse curta aí. Chama-se Monte Serrá. A partir de um conto do Machado de Assis, chamado Três Tesouros Perdidos. É com o Nuno Léo Maia, o Sérgio Bezerra, a Cris Átia. E sobre e que, a Maria e a premissa? Qual é a premissa? É a história, é um conto curto, assim, do Machado, que o senhor F, que é o Nuno, que é o marido, os nomes são esses, né? O senhor F acha que está sendo traído pela esposa e que quem está traindo, quem está sendo o amante dela é o senhor X. Então ele invade a casa do senhor X para acertar as contas com o cara, né? E aí o cara diz que não é ele, e ele fala que é, que ele tem certeza que é ele, e o não dá spoiler, diz, não entrega spoiler, que não tem dinheiro para ir embora. E ele dá o dinheiro, ele dá uma carteira de dinheiro pro suposto amante ir embora. E quando ele volta para casa, ele descobre que a mulher dele deixa um bilhetinho para ele, né, dizendo que foi para a Europa com um amigo dele, o P. Aí ele fala, puxa, logo o P, que eu pensei que era meu amigo. Aí ele fala, bom, não vou perder o dinheiro. Aí ele volta na casa do cara que ele achou que era o amante, mas esse, conforme o combinado, foi embora. Então... Não, tudo bem, não conta o resto, não conta o resto. Que ele perde os três tesouros, a mulher, o amigo e o dinheiro. E o dinheiro, tá. Essa fotografia, então, é no caso do Jacques Chewish, né? Jacques Chewish, falou... que eu já havia feito outro curta com ele, chamado... Deus Está Vendo, que é uma crônica do Vinícius de Moraes, chamada Profeta Urbano. Então, acho que a gente trabalhando com as pessoas boas, você vê que dá para fazer com pouco recurso, dá para ser criativo, pensar em histórias com poucos personagens, poucas locações, não poucas ter muito locações. Deslocamento, equipe pequena. Então, até hoje, vem dando certo, né? Você vê que você fez aí uma introdução ali que eu falei, caramba, será que eu consegui fazer tudo isso mesmo? As pessoas gostam, né, dos filmes. Não, sim. O Helena... E acontecem Jacques... coisas também... Sim. Surpresas, né? Até não, eu aqui falando só vocês, um parênteses, uma assim, só grata pra... surpresa, que eu estava concentrado aqui. O que eu vou fazer agora, da próxima, né? Não, mas assim, só para localizar, os talentos, o Antônio Luiz Mendes, que a gente citou, fotografou vários filmes do Sérgio Rezende, por exemplo, o também super ambicioso Guerra dos Canudos, o Jacques Chiwetch, obviamente, fez até aquele premiadíssimo Estelinha, por exemplo, o Deep Luft. O Jacques Chiwetch fez 9 filmes do Eduardo Coutinho. Documentários, isso. E fez o Edifício Master, exatamente. Fez o Cena. Sim. E o Deep Luft era apelidado do Agora ele ganhou um prêmio internacional. Desculpa interromper você. Ele ganhou um prêmio internacional no festival lá nos Estados Unidos, inédito, com o documentário Amazônia Groove, que é sobre a música do Pará. Sim. A gente até comentou isso em off. E também só para dizer, o Deep Luft, que é falecido também, que trabalhaste com ele, era considerado o Steadicam brasileiro, Steadicam humana. Ou seja, era o rei da câmera na mão. Né? E câmera na mão, já tem que falar, Deep, por que você não põe a câmera no tripé? Ele falava assim, balança muito. Maravilha. Tá. E querido, como é que as pessoas... tem algum site, algum assim, um local na internet, alguma coisa que concentre, de repente, os teus trabalhos, alguma coisa assim? Tenho o Facebook, tenho, né, normal, lá com o Francisco de Paula, tem as páginas dos filmes, e tem um canal no YouTube com os filmes liberados, todos os longas estão disponíveis no YouTube. Como é que a pessoa acha, o que a pessoa tem que digitar, para achar Helena esse canal? Estão disponíveis para as pessoas. Só fala assim bem para quem está ouvindo, o que a pessoa tem que digitar para achar o teu canal, vamos dizer, no YouTube? Desculpa. O que a pessoa tem que digitar para achar o teu canal no YouTube? Cine Francisco de Paula. Cine Francisco de Paulo, gente, banal. Francisco de Paulo. Isso. De Paulo, no caso, mas é DE, tá, gente? Francisco de Paula. Paula. Isso. Querido, o que eu posso dizer, eu só posso te agradecer pelo teu tempo, a gente já estava paquerando essa conversa há um tempão, e eu realmente agradeço de coração até agora... Acabando o nosso papo aqui, sempre depois do papo, metade do programa é conversa com o convidado e a outra metade é a gente desencavando canções dos anos 50, 60, 70, 80 que eu diria que injustamente não fizeram sucesso. Então vai ter um link mais adiante, aqui, ainda hoje, obviamente, com Areias Escaldantes, a gente vai tocar alguma coisa do Areias Escaldantes mais adiante. Legal. Aqui. Tá, querido? Eu quero te agradecer pelo teu tempo. Muito obrigado, tá bom? Tá. Eu tô aqui com a pessoa que quer mandar um beijo aqui para os ouvintes, um abraço. Que é a filha de 8 anos. Ela quer mandar um abraço para os ouvintes da Showtime. Ela tá mandando. Ela vai falar? Ela vai falar, pode falar? Claro, à vontade. Então ela vai mandar um beijo aí, um segundo. Tá bom. Oi. Oi. Oi. Vai mandar um beijo para os ouvintes, então? Sim. Pode mandar, então. Gostaria de mandar um abraço para todos que estão assistindo a Rádio Showtime. Isso. Exatamente. Obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Um beijo pra ti. Meu nome é Marina Silva Rodrigues. Muito prazer. E muito obrigado pelo beijo que tu tá mandando pra gente aí, tá bom? Alô? Ela ainda tá? Eu sou a Gênesis W&M no filme Montserrat. Ok. Obrigado mesmo, querida. Pode colocar teu pai de volta aí? Aham. Uhum. Tá, beijão pra ti, querida. Sensacional. Querido? Marcos, obrigado. Não, obrigado. E só pra avisar, querido, o pesquisador Guilherme Bryan, que já te entrevistou pra livro dele sobre os videoclipes. Isso. No Brasil a gente entrevistou ele há um tempão. Há poucos minutos aí ele mandou um grande abraço, disse que gosta muito do seu trabalho, tá bom? Ele é um professor fora de série também, cara lutador aí. A nossa luta, né, Márcio? Acho que estamos indo devagar agora com a doença aí para todo mundo ter cuidado. Uhum. E futuramente acho que voltamos a uma, a um patamar melhor aí de filmagens, de tudo. Tomara mesmo. Deus te ouça. Querido, um grande abraço, tá legal? E muito obrigado mais uma vez. Manda um beijo pra tua filha. Desculpe a brincadeira final. Não, mas era pra dar uma alegria, assim, ó. Claro. Soltar um pouco. Foi perfeito. Obrigadão de novo, tá, querido? Um abraço. Obrigado. Tchau, abraço, querido. A todos. Abraço, tchau. Marco Antônio, mais um aí, show querido? Seu, viu? Ah, não, obrigado. Eu não sabia se ela ia falar, se ela não ia. Eu tava meio assim, poxa, né? Que... Gente, o pessoal tem que entender o seguinte: é tudo completamente ao vivo aqui. Muitas vezes, né, a pessoa ouve já no SoundCloud, mas na hora não tem edição nenhuma, né, João? Não, e não tem nada combinado antes. O que for. Nada. É... Nada. O que quer for, dizer, ele sabia, obviamente, que eu ia entrevistá-lo e acaba aí, eu, né? Acho não, que até, e eu soube, eu sempre sei quando você posta, porque nem antes eu fico sabendo. Não, perfeito, perfeito. Querido, vamos então para aquele nosso mega garimpo, então, entrando nos anos 50, o braço vai ter canção para traduzir isso. É, é coisa e eu posso dizer, eu não vou dar o nome, mas que essa aqui é a... rádio que mais toca essa cantora também. Tá, vamos lá então, a gente já revela. Oh yeah! A gente está na década de 50, né, obviamente mais adiante, anos 60, 60, 70 e 80, mas agora, nos anos 50, essa canção de 59, o nome é Don't Jump to Conclusions, ou seja, não se precipite com as conclusões, né? Vá com calma. A cantora, como o João já tinha dado uma palhinha assim, certamente... João, é um chute, mas é certo, né? Ninguém no Brasil não. Cavoca a carreira dela. Não. Ninguém entende como você. Esquece. Ninguém conhece como você. É que a gente tenta fazer um link também, obviamente, com né, como a gente está falando de cultura pop, né? Também com cinema. Então, no caso, essa cantora aí, gente, Annette Funicello. Isso mesmo, essa canção de 59 não fez sucesso. Falar um pouquinho dela, né? Ela com 10 anos de idade já é uma ídola americana, né? Nasceu no estado de Nova York. Ela já, com 10 anos de idade, ela já tinha treinado extensivamente em vários tipos de dança e também canto. A família a colocou desde pequena para estudar isso, estudar dança e canto, porque ela era muito, muito tímida. O nome de batismo dela, Annette Joanne Funicello, né? F de Fernando, U, N, I, C-E-L-L-O, né, italo-americana. Que aconteceu? Ela, com seus 10 anos de idade, o Walt Disney gostou dela, dos talentos dela. Ela era daquele elenco de um programa chamado Mickey Mouse Club. No Brasil a gente teve também uma versão, né, a turma do Mickey. Sim. Pois é. E ela daquele grupo de crianças, o Walt Disney gostou do talento dela, achava ela muito bonita, e com esse treino todo que ela teve de dança e canto, ela começou a ficar assim, super à vontade na câmera. Então ele decidiu meio que apadrinhar a carreira dela, tanto que ela também fez episódios daquele seriado maravilhoso, por exemplo, lá Disney, do Zorro, seriado maravilhoso, aquele com o Guy Williams, sim. Pois é, na minha opinião, o melhor Zorro que tem até hoje, estamos falando, obviamente, o Zorro capa-espada, né, o Guy Williams estrelou com o Dom Diego de la Vega e Zorro, né, obviamente, isso antes dele ser o patriarca da família do Lost in Space, do Disney Espaço. Ela nasceu em 42, faleceu em Bakersfield, na Califórnia, aos 70 anos de idade, faz uns 7 anos, ela teve esclerose múltipla. Falando um pouco da carreira, né, ela ficou mundialmente conhecida mais adiante, nos anos, no caso, 60, a partir de 62, 63, fazendo os filmes da Turma da Praia com Frank Avalon, né, Frank Avalone, e ela ficou tão popular que daí também várias vezes nos filmes os dois cantavam. Então uma das razões, até não só por ela ser super carismática, mas que ajudou a estrelar esses filmes, foi porque o Frank Avalon é super baixinho. E todas as atrizes que eles estavam escolhendo ficavam assim, vários centímetros acima dele. E como muitas cenas deles caminhando na praia, não tinha como colocar a pessoa de salto alto, ele com salto plataforma nem nada. Então acabaram fazendo esses filmes. O primeiro filme que ela fez de praia fez muito sucesso. Ela acabou assinando um contrato numa produtora de filmes B, American International Pictures, e assinaram, ela fechou um contrato de 7 anos com a empresa. Ela, em 87, estrelou a comédia De Volta à Praia, Back to the Beach, que é uma homenagem a esses filmes dos anos 60 que ela fez de praia, também com o Frank Avalon, também está no filme, e infelizmente foi nesse ano que ela descobriu que ela estava com esclerose múltipla. Então, ela ainda ficou vários anos ainda enfrentando a doença, mas daí faleceu mais adiante. Vamos tocar uma que foi sucesso dela, uma música bem dançante, o nome é Dance Annette, ou seja, Dança Annette, uma canção de 61. A gente ouviu antes de 59. Vamos lá, Rogério. Por favor. Era muito gostoso, viu? Eu acho sensacional essa pegada super dançante, né? E ela, questão de um ano e meio depois dela gravar essa canção, que dela começou a estrelar os filmes de praia, né? Os Beach Party Movies, né? Com o Frank Avalon e tudo mais. Os filmes até foram muito imitados e, de certa forma, pirando um pouquinho até, dá até pra fazer um link com filmes como Porky's, já nos anos 80, né? Tinha essa pegada de adolescente. Claro que os adolescentes de 63 na Califórnia é uma pegada super casta, né? E, obviamente, do Porky's já é o pessoal super tarado. Super canalha. Exatamente. Mas dá pra dizer, de certa forma, que o Porky's existe, obviamente, por causa da série de sucesso de filmes B estrelado pelo Frank Avalon. Porques é padrão Renzo Mora. Padrão canalha, isso você queria dizer? É. Tá ótimo. Gente, vamos pros anos 60. Vamos lá. Vocês vão cair pra trás. I don't care what I've been told. How your love will soon grow cold. How someday you will be unknown. my heart. Let your own way play in a part. But there's nothing that I can do, because I just gotta have you. They say I should let you go and find someone new. But how can I let you go when I love you like I do? So I guess I'll hang around, hoping you won't let me down. For you see, no one else will do, because I just gotta have you. Should let you go and find someone new. But how can I let you go when I love you like I do? So I guess I'll hang around, hoping you won't let me down. For you see, no one else will do, because I just gotta have you. Cara bom, hein, Marco Antônio? Pois é, pois é. É o brabo que antes de eu pergunte, já tô preparado, já tô tremendo aqui, brabo, que eu adoro a canção. É, mas eu quero saber da letra. Da letra, pois é. O título. Essa é muito sacana, cara. Essa canção é de 62, o nome é I Just Gotta Have You, quer dizer assim, eu preciso ter você. Eu preciso tê-la, mas na verdade, não, o inglês não me ajuda porque não tem feminino e masculino, então eu preciso tê-la. Tá? A gente tá nos anos 60, o nome dele, Bob Conrad, também chamado de Robert Conrad. Sim, gente, vocês ouviram o James West cantando, exatamente. Sucesso mediano que ele teve em 60... essa canção não fez sucesso algum, eu acho uma injustiça, mas um ano antes ele teve um sucesso pequeno, assim, que entrou, tipo assim, acho que foi número 113 nas paradas de sucesso, que é uma canção chamada Bye Bye Baby, ou seja, tchau tchau baby, né? Tchau tchau querida, né? Canção de meia, onde vai vir daqui a pouco um trecho. Falar um pouco dele: nasceu em março de 35 em Chicago, ele faleceu em fevereiro desse ano, aos 84 anos, era ator, produtor, diretor, teve um certo... como eu falei, um certo sucesso como cantor romântico nos anos 60, principalmente na Espanha. O nome dele de batismo era Conrad Robert Falk. Ele estrelou filme até na Espanha com a Marisol, que era a cantora assim, mais popular na época, nos anos 60, no começo dos anos 60, em Málaga. E o brabo é que tem trechos do filme, mas não tinha só da canção. E eu queria... cavoquei, mas não consegui achar. Mas ele... Vou ficar aí duro. Ele no filme canta em espanhol. Claro que a gente vê que é foneticamente. Ele fala, né? I wanna talk to you. Dá pra ver que o sotaque forte. Mas o nome de batismo, Conrad Robert Falk, o seriado, né, de sucesso, maior sucesso na carreira dele, era um meio que rei de seriado de TV, mas foi o James West, né, em inglês era The Wild Wild West, que durou de 65 até 69, ele até ficou famoso porque ele insistia, sempre se achou um cara bem machão, assim, e ele insistia em fazer cenas de perigo. Só o tamanho que não ajudava, né? Isso, só a altura exatamente. Que não ajudava, porque era um anãozinho. Não ajudava, mas assim, até em entrevistas, ele era. Tem uma série de propagandas de pilhas que ele fez nos Estados Unidos, aqui não passou, mas que era ele colocando a pilha no ombro e desafiando quem estivesse do outro lado da tela derrubar a pilha que ele tivesse na clavícula dele, né? Então, assim, tipo assim, ele tinha essa pegada meio de machão e tudo mais. Ele fazia questão, como eu disse, de fazer as cenas de luta, ele era muito amigo dos dublês e tudo mais, e até uma das razões, apesar do seriado estar com muito sucesso quando foi cancelado, uma das razões principais de ter sido cancelado foi porque tinha muita pressão de donas de casa que achavam que a série era muito violenta para as crianças, né? Que o público maior, não, eles fizeram a série meio mirando nos jovens, mas era crianças e jovens que adoravam a série, né? Dá para dizer, obviamente, que o James West é uma espécie de James Bond do Velho Oeste, né? E até mais adiante, Em 79, eu me lembro, durou acho que uns 10, 12 episódios, uma série que ele é tipo um James Bond americano, uma série que eu gostava, mas durou, como eu falei, uns 12 episódios só. Era Um Homem Chamado Sloan, A Man Called Sloan. Eu gostava bastante, até ele tinha um parceiro que era um ator, Jitu Kumbuka, que era um ator negro americano, super alto, careca, e na série o cara tinha uma mão de ferro, até uma das mãos era de ferro. O que eu posso falar mais? Essa série que eu falei, O Homem Chamado Sloan, durou cerca de 12 episódios só, James West durou 104 episódios. Ele, em 2003, se envolveu num mega acidente. Ele estava supostamente sob efeito de álcool, bateu num carro tempos depois, até o rapaz primeiro ficou em coma e depois, questão de 2 anos depois, o rapaz morreu, ele foi processado e tudo mais, e ele ficou nos últimos anos de vida com um lado paralisado do corpo. Ele até apresentava um programa de rádio quando faleceu. Ele também estrelou um seriado Hawaiian Eye, que era sobre detetives boa-pintas no ensolarado Havaí. Esse era com a Connie Stevens até, e outro galã jovem, né, o Troy Donahue. Esse durou 130 episódios. Pra tu ver, a gente lembra muito mais do James West, mas na verdade, em longevidade, o Hawaiian Eye durou mais. Ele também fez um outro seriado de 76 a 78, eu não me lembro o título, eu não sei o título no Brasil, mas em inglês era The Babaship Squadron, esquadrão, não sei, era um, que eles eram, você passava na Segunda Guerra Mundial, de um esquadrão de caras bem-humorados, assim, que eram pilotos, não sei se era Esquadrão Ovelha Negra ou Esquadrão Black Sheep no Brasil, se é que passou, ficou famoso, mas você lembra desse seriado ou não, querido? Não, desse eu não lembro, eu lembro não? De um outro que ele fazia o seriado num grupo de, ele era um policial, fazia resgates e tinha os filhos também que trabalhavam. Exatamente, High Mountain Rangers. Isso. Isso. Esse seriado ele dirigiu alguns episódios, era ele com os filhos, né, da vida real mesmo, que eles eram tipo assim uns rangers em área de neve, né? Isso. Exatamente, pois é. Esse seriado até fez sucesso também nos Estados Unidos. Ah, e vale dizer, querido, que o debut dele na TV foi participação especial de um episódio do seriado Beth Masterson, em 1959. Olha, agora, só. Vamos combinar também que no James West, menor do que ele, só o Lovejoy, né? Que era o anãozinho maldito. Que era o anãozinho, exatamente. Mas esse seriado é inacreditável como esse seriado é reprisado, né? Se eu não me engano, é dos 15 seriados americanos mais reprisados na história do seriado americano, né? E está em reprise agora na Rede Brasil, nos canais a cabo. Sim, é mesmo? Starsky Hutch. Starsky Hutch, Justiça em Dobro, adorava. Que legal, querido. Pô, não sabia. Pois é, querido, vamos tocar então a outra canção, Bye Bye Baby. Vamos. You want me to be the one to wait till you've had your fun, but I just can't, no matter how I try. I'd like to hang around, but I just can't be your clown. I guess all I can do is say goodbye. Para nós, é incrível, a gente comenta volta e meia nos programas, né? O padrão era muito alto, né? Pra ver esse lance aí, completamente caça-níquel, né? Mais alto. E tu vê que o padrão é uma canção completamente escutável, né? Completamente passável, né? Agora, falar em classe, em elevar, vai ser agora, né? Nos anos 70. Agora vai levar aos píncaros. Não, gente... Raridade total, canção de 76, já que a gente está adentrando, como o João falou, os anos 70. Vamos lá então, João, por favor. Por favor, Rogério, carimbo na música, porque isso é raridade. Catch a fallen man who lost his direction. Shake him. Shake him. Wake him. Wake him. Mind the correction. Talking about the soul thing. Shape it, mold it, perfect your throne. Talking about the soul thing. Soul thing. Talking about the soul thing. Soul thing. Have the right to say yes, have the strength to say no. Nothing can harm you wherever your trouble goes. Yeah. The feeling is good when you see a man and you understand. Talking about the soul thing. Marco Antônio. Não, bom, obrigado. Maravilha. Essa canção é de 76, até quando eu coloquei, passei pra ti, querido, com o nome, até eu escrevi errado até o sobrenome, tá? Mas no caso, o nome do cantor, Jimmy, mas é J-I-M-M-I-E, é um apelido de James, né? Tem James, Jim e esse Jimmy. E o sobrenome, no caso, que eu tinha mandado, R-A-Y, na verdade, é R-A-Y-E, né? Na verdade, até uma das razões, até, que é... Eu vou chutar aqui, tá? Mas uma das razões que ele não fez sucesso, o sucesso esperado, é porque é tão complicado, as pessoas procuram daqui a pouco Jim Ray, e tem também, tem gente de outras áreas, tem até um técnico de futebol americano que era Jimmy, com M-Y, Ray, R-A-Y, tem R-E-Y, mas ele é J-I-M-M-I-E, e depois sobrenome R-A-Y-E. Jimmy, tá? Essa canção que a gente ouviu, essa maravilha, canção de 76, o nome é The Soul Thing. Ou seja, ele tá falando assim que é questão de alma, questão de espírito, questão de pique. Né? Essa canção aí não fez sucesso. Dá pra dizer que a canção de sucesso maior que ele teve é uma chamada Love Caravan, Caravana do Amor, uma canção de 79, que toca na trilha sonora do filme Pichote, isso, do filme Pichote, aquela, ó, filme maravilhoso, obra-prima do Hector Babenco. O Jimmy Ray, vamos ver, nasceu no Alabama, mas com 8 anos de idade, a família já tinha se mudado para Niagara Falls, no estado de Nova York, onde ele, que era desde pequeno, ele foi ficou super fã da voz de pastor batista do avô dele, Abraham Singer, e daí ele costumava acompanhar o avô e ficar babando quando o cara cantava, né, e dava discursos. E daí ele decidiu virar cantor. Com 9 anos de idade, ele já era conhecido na cidade por fazer parte de um grupo chamado Junior Gospel Singers, né, os cantores, os mini cantores de gospel. E com 14 anos, já alto e com pinta de bem mais velho, mentindo a idade, ele já estava se apresentando em alguns dos maiores inferninhos da região. Então, ele começou abrindo shows até para um grupo local chamado The Five Royals, Mas o brabo é o seguinte, gente, não tem registro, o cara cavoca por tudo, de idade exata dele. Supostamente está vivo, tem ao redor de 80 anos, mas não se sabe exatamente o ano que ele nasceu, nem nada. Então, o que eu posso falar de cavocadas aqui, que eu fiz, é que ele fez muito mais sucesso no Reino Unido, principalmente na Inglaterra e na Irlanda, do que nos Estados Unidos. E nos anos 90, ele largou a profissão por um tempo para ser gerente de cassino em Las Vegas. Também dizem que ele ajudou bastante a carreira de dois cantores de bastante sucesso, Jeffrey Osborne e James Ingram. E o apelido dele era Mr. Soul Spectacular, ou seja, um jogo de soul com spectacular, ou seja, espetacular da alma. Né? Mr. Soul Spectacular. Ele pode ser ouvido, como eu falei, na trilha sonora do clássico Quixote, que foi filmado em 80. Querido, vamos tocar, por favor, um Love Caravan, um pedaço? Oi. Alô? Oi, tô te ouvindo. Eu tinha saído, até qual pedaço, eu não sei se ficou mudo quando eu tava falando, ficou... Não, era que não. O meu microfone estava fechado, você não... Não sei, é que às vezes tem lance do cabo aqui, dá um toquezinho, pode ficar... Mas se puder, toca então aí a canção do Mr. Soul Spectacular, a canção Love Caravan, que é de não 79, está na trilha do Pixote, por favor. Só que não é se puder, todas as músicas que você põe, é minha obrigação tocá-las. Obrigado, querido, obrigado. Valeu, vamos lá, essa foi sucesso mediano. Marco Antônio. Ah, pois é, essa canção então, Love Caravan, de 79, e no filme foi realizado em 1980, lançado em 81, Pixote, essa canção faz parte da trilha. Como eu disse, ele ajudou bastante a carreira do Jeff Osborne e do James Ingram, e, por sua vez, um cara que ajudou a carreira dele foi o grande, lendário Bo Diddley. Então, acho que a gente pode ir para os anos 80, por favor. E eu quero dizer que essa música você dedica ao Renzo Mora. Porque o nome da música é para o Renzo Mora. É uma raridade. Vamos lá, a gente explica depois. Ó. Só de 80 e 82, a virada. Bandido. Marco Antônio, essa música nós oferecemos para Renzo Mora. Essa canção aí, que eu acho justamente obscura, o nome é Sirigaita, é por isso que o João, para variar, está sacaneando. Essa canção, da virada de 80 para 82, está no primeiro disco do grande Lulu Santos. O nome dele, né, de batismo, Luiz Maurício Pragana dos Santos. Faz 2 meses que ele fez 67 anos, é um dos meus cantores brasileiros favoritos, Carioca da Gema. O link, né, normalmente a gente, né, toca primeiro uma canção obscura, para dar assim, um mistériozinho, uma canção tipo assim, poxa, que, né, essa injustamente deveria ter feito sucesso, no mundo justo teria feito sucesso, mas não fez, e depois a gente toca uma mais famosa, ou uma canção que foi lançada pelo menos em trilha sonora de filme. A próxima que a gente vai tocar não fez o sucesso merecido, mas ela é a trilha sonora, canção tema do filme Areias Escaldantes, que é o filme, né, que foi o debut como diretor do nosso convidado, do grande Francisco de Paula. Ô, Marco então, Antônio, fala um pouquinho. Fala aqui. Então, essa música Sirigaita é também conhecida como Balada do Baixo Trianon. Mais uma sacanagem do Renzo gente, Mora. Eu não tenho participação nenhuma nisso, as pessoas estão achando que a gente ensaia antes. Essa não, sacanagem. Não, ensaia não. Não, tá, pelo menos isso. Então tá. Como eu falei, ele fez 67 anos, a questão de 2 meses. Ele começou tocando num grupo de rock progressivo com o Hit, com o Lobão, chamado Vimana. O grupo acho que durou de 74, 78. Fez várias parcerias com o Nelson Motta e com o Guilherme Arantes. Vendeu até hoje cerca de 10 milhões de unidades entre CDs, discos. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como o que eu já comentei outras vezes, quando a gente até entrevistou o Antônio Calmon, que foi o filme que eu mais vi no cinema, Menino do Rio, também no filme Chega de Saudade, na sequência de Menino do Rio, que é Garota Dourada, nos Sete Gatinhos, no seriado Malhação, e o interessante é que ele toca um pouco de tudo, né? Então tem pop rock, tem rock mais clássico, tem funk, tem soul music, tem um pouco de surf music, reggae, até eletrônico. E, por exemplo, no Assim Caminha a Humanidade, aquela canção que foi tema durante tempos do seriado Malhação, aquela canção é disco, né? Claro, foi feita depois da era disco, mas a pegada é completamente disco. E o que pode dizer? Acho que vamos tocar então, por favor, se não for abuso, essa em homenagem ao nosso convidado, se puder vamos tocar. Ser. Vamos tocar na íntegra aí, por favor. Não podemos esquecer também que ele foi casado com uma das mulheres mais classudas que eu conheci. Exatamente, Scarlett Mondi-Chevalier. Exatamente. Opa, que essa... ele também tem canção que ele fez em homenagem a ela, a grande Scarlett Mondi. Vamos lá. Na íntegra. Isso, por favor. Ai, tá queimando meu pé. Areias escaldantes. Oi, ai, sai. Então Olha, tem um recado aqui de Adriano Ourique. Muito showtime mesmo. Linha de baixo, efeitos na guitarra, sonsaço. Que legal, que legal. Um abraço, Adriano. Quero dizer também que antes a gente estava falando do grande Jimmy Ray, né? E o nosso ouvinte, queridaço, amigão meu, Chico Noronha, Chico Mude Noronha, comentou assim, putz, como é parecido no timbre de voz do Jimmy Ray com All Green. E é mesmo, né? Na canção, na primeira canção que a gente tocou, ali, a do Soul Thing, tem muito a ver com All Green, né? Parece meio que da mesma família de gente talentosa. Vale dizer também que, agora, voltando, né, pro Lulu Santos, ele como ator, ele aparece rapidamente, um pequeno papel no filme O Que É Isso, Companheiro? Ele faz um policial, até. Então, quero agradecer ao espaço, querido, e até semana que vem, então? Até a semana que vem. Grande abraço, tá? Você vai estar conosco na segunda, né? Isso, provavelmente sim, tá? Então, por favor, deixa eu te pedir. A gente se fala certamente, então, na semana que vem. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado a você, parabéns, beijo, Marco, tchau, Antônio. Tchau, querido. Tchau, valeu. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Brazinha do Espaço Alcântara, que agora a nave dele deu uma vacilada e deu um buraco na programação. É a gasolina, João. É a gasolina adulterada. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.